Amém? Dá uma esticada legal aí agora. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Dá, Senhor, que sejamos desafiados e que possamos entender o Teu Evangelho de forma simples, prática e eficaz para as nossas vidas, Pai. Consola o nosso coração, Senhor. Só Tu sabes as pessoas que chegaram aqui hoje e como elas chegaram, e quem sabe algumas pessoas chegaram aqui muito mal. Mas eu quero Te pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo comece aí a ministrar no coração dessas pessoas. E que, em nome de Jesus, essa seja uma noite marcante nas nossas vidas. Que haja reflexão, que haja mudança de mente, porque é para isso que estamos aqui, Senhor, para Te adorar e para nos moldar como Tu queres. Então fica conosco, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Você percebe que é um seminarista que vai pregar quando não tem água no púlpito aí. E aí, gente? Eu queria pensar um pouco com vocês hoje sobre o tema espiritualidade saudável. E a gente pode afirmar, sem dúvida alguma, que nunca se falou tanto em espiritualidade como hoje. A espiritualidade está presente em muitas áreas da nossa vida. Outro dia, na quinta-feira, eu estava lá no curso de psicologia e a professora lá mencionou que hoje um dos assuntos mais discutidos é sobre a espiritualidade. Eu até estou trabalhando um tema desse, uma monografia sobre a relevância da espiritualidade no desenvolvimento familiar. Porque a espiritualidade está presente em muitas áreas. Quer um exemplo disso? Nos filmes. Quantos de vocês vão ao cinema aí? Frequentemente está lá na sessão. Nosso Lar, Chico Xavier, Comer, Rezar e Amar. Livro de... Sim, obrigado, viu? Muito obrigado. Deus abençoe você. Não esqueça, não. Quantos de vocês já viram todos esses filmes? Todos? Eu tenho um ministério chamado Voz na Rua. E esse ministério é um ministério de evangelismo criativo. E a gente faz coisas assim que ninguém faz. Quer dizer, pouca gente faz. Não tem pretensão de fazer o que ninguém faz. E uma das coisas que a gente fez foi quando a gente assistiu o livro de Eli, que eu acho que alguns de vocês assistiram, a gente ficou tão impactado que a gente decidiu comprar várias bíblias, que é disso que trata o livro de Eli, é uma bíblia. E a gente foi para o cinema e começou a distribuir bíblias lá. Você precisava ver a cara da galera quando pegava uma bíblia assim, e dizer, pô, valeu, que massa, não sei o quê. E os e-mails depois agradecendo. E o fato é que espiritualidade tem sido muito trabalhado nos filmes. 2012, a questão da apocalíptica, tem sido o grande entretenimento de Hollywood. Hollywood tem trabalhado muito essa questão da escatologia, porque isso mexe com todo mundo. E não é diferente com o povo brasileiro. Uma outra coisa que a gente pode dizer... Opa, é para cá. Ia para lá, não saiu. É que nos livros também está presente muita espiritualidade. A gente tem observado hoje o crescimento muito grande, muito relevante do espiritismo. E esses aí estão entre os 20 mais vendidos nesse ano, 2010. Entre eles, o Efeito Sombra, A Maldição do Titã, o outro que está lá, mas que não dá para entender também. E tem mais conotações espírita. E a Cabana, que a maioria daqui já leu com certeza, e um outro livro falando também sobre a cabana, também tem sido bastante vendido. E aí o Ágape, que é o livro do Padre Marcelo, e um outro que também trabalha muito essa questão de espiritismo. E Comer, Rezar e Amar, que está nas paradas aí, está em primeiro lugar. Eu trouxe uma pesquisa para a gente pensar um pouco sobre ela. Uma pesquisa feita por um instituto alemão mostra que 95% dos brasileiros entre 18 e 29 anos se dizem religiosos. 65% afirmam ser profundamente religiosos, mas 35% dizem viver de acordo com os preceitos religiosos. O Brasil é o terceiro país mais religioso, perdendo apenas para Nigéria e Guatemala. Há uma demanda subjetiva, a tentativa humana de encontrar na transcendência uma resposta para as questões da vida. Carlos Queiroz tentou passar para nós o que a gente percebe o tempo inteiro. Só essa semana eu recebi dois depoimentos, duas pessoas entraram em contato comigo, duas jovens precisando de ajuda, e o discurso das duas jovens era muito parecido. E a ideia que elas diziam era mais ou menos essa: eu não estou bem, uma disse até que estava pensando em se matar, e no final elas atribuíam isso a um afastamento de Deus. E por mais que não haja uma catequização para ela, mas há um senso nela mesma que ela sabe que é preciso estar perto de Deus. Frequentemente a gente encontra pessoas que não estão completas porque não tem uma relação desenvolvida com o divino. E aí eu trouxe uma das frases mais marcantes de todas as frases que eu já li, que é de Agostinho. E eu queria que você me acompanhasse nessa leitura. O homem não sai dos confins do próprio ser para se afundar no nada, mas sai de si para lançar-se em Deus, o qual é o único ser capaz de levar o homem à perfeita e perene realização de si mesmo. Agostinho diz o seguinte: você não consegue ser plenamente satisfeito sem estabelecer uma relação com o totalmente outro. Em outras palavras, ele diz que há um vazio no homem do tamanho de Deus. De fato, a humanidade tem esse vazio, e é por isso que nós temos o que a teologia chama de senso divinitatis. Todo mundo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer etnia, seja ela mais isolada possível, ela cria um Deus para ela, porque há um senso, há alguma coisa nela que diz que ela precisa adorar alguma coisa. É por isso que o assunto espiritualidade é tão pertinente para todos. Porque espiritualidade é uma coisa inerente ao ser humano. Não existe esse ser humano que uma hora ou outra não sinta necessidade de se aprofundar nas questões espirituais, ainda que seja para menti-las, ainda que seja para negá-las. Mas o ateu só é ateu porque ele parou para pensar e refletir nessa questão da espiritualidade. Então, espiritualidade é uma coisa muito importante. E é por isso que a gente está tratando disso aqui. A nossa ideia é mais que essa. É não apenas mostrar que existe a espiritualidade em todos nós, como avaliar um pouco da espiritualidade que existe. E aí eu tenho uma tese de que existem dois tipos de espiritualidade: espiritualidade curiosa e a espiritualidade piedosa. E aí, eu estou apanhando com esse negócio aqui. E aí, dentro da espiritualidade curiosa, nós temos dois tipos de pessoas. Prestem bem atenção nisso: consumidores e simpatizantes. Se você ler esse texto que a gente colocou aí, João 6:26, você vai ver que é logo após a multiplicação dos pães. E Jesus está lá e multiplica os pães, e depois ele se afasta um pouco da multidão para orar, e quando volta, a multidão está lá. E aí a turma chega assim, diz: Jesus, que bom que você está aqui, que coisa boa. Jesus olha para eles assim, é como se Jesus desse um fora neles, porque soa muito ríspido as palavras de Jesus. Ele diz assim: eu sei que vocês não estão aqui por conta dos meus milagres ou do poder que eu tenho, mas por conta do pão que eu posso multiplicar. É total interesse seu no que eu faço e não em mim. E a espiritualidade hoje está baseada nessa relação do que Deus pode me oferecer e não do que Deus é para mim. É por isso que a gente encontra raras vezes a verdadeira adoração, porque verdadeira adoração é você adorar a Deus e reconhecer quem Ele é. E as pessoas hoje nem conhecem Deus. Sabe de uma coisa? Esse Jesus que as igrejas estão falando aí, nem mesmo Jesus conhece, pelo simples fato de que não é Jesus. Jesus, para muitos, é uma projeção das suas necessidades, que para Deus muitas vezes não são necessárias. E é por isso que a gente lê Salmo 23, dizendo, olha aqui, ó, Ele vai me dar todas as coisas, não vai me faltar coisa alguma. Quando na verdade o que o texto quer dizer é, Ele me é tudo e nada me faz falta. Então essa é a espiritualidade consumista. Uma outra característica dessa espiritualidade curiosa são os simpatizantes. E aí a gente tem dois exemplos bons disso. Nicodemos vem na calada da noite para não ser visto por ninguém. E o nome, o próprio nome Nicodemos, Nicodemos, é a cara do povo. Ele é o que o povo é. Ele se preocupa muito mais com a aparência do que desenvolver a sua própria alma, sua própria mentalidade. Ele está preocupado com o que os outros querem que ele seja. É por isso que ele é Nicodemos. E ele encontra Jesus e diz assim, ó, Jesus, eu tenho visto as coisas que você tem feito, e com certeza isso aí é da parte de Deus. E aí Jesus quebra a lógica de Nicodemos, porque a lógica de Nicodemos é, se eu não posso explicar, é divino. E aí Jesus diz, não, Nicodemos, a sua lógica é muito barata, é humana. Eu tenho para você algo muito maior. Importa que você possa nascer de novo. Seus conceitos, sua forma de viver, de agir, de pensar, nascer de novo. É uma fé para além da lógica, da basicalidade da lógica humana. E aí a gente depois não vê Nicodemos tomar partido do cristianismo, do evangelho. A gente percebe um rápido envolvimento nele para cuidar do corpo de Jesus. Ele está mais para aquele que cuida dos corpos do que para aquele que segue o mestre. Esse é um daquelas pessoas que eu poderia dizer que são os simpatizantes da espiritualidade. Eles estão ali para dar uma pesquisada, para entender um pouco da coisa. Mas eles não estão de peito aberto, eles não mergulham de uma vez por todas. Eles não trazem o evangelho para dentro de si e dizem assim, eu nasci de novo. Uma outra pessoa, um outro exemplo desse, é o jovem rico. O jovem rico chega assim e diz, Jesus, o que, é que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus diz, ah, filho, guarda os mandamentos. E a impressão que o texto dá é que Jesus é bruscamente interrompido por ele e diz assim, ah, mas isso eu tenho feito desde que eu era jovem, menino, criança, isso aí eu faço, isso é muito fácil. E aí Jesus disse, ah, deixa eu te mostrar que não é tão fácil assim. E aí Jesus quebra ele no meio, com o primeiro mandamento. Deus sobre todas as coisas. E aí vai na raiz, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E aí diz, tá, então vende todos os teus bens, dá aos pobres e segue-me. E aí o jovem dá um passo para trás e diz, ih, rapaz, essa coisa do evangelho é uma coisa muito radical. Eu só queria mesmo é dar uma pesquisada no negócio. Eu só queria ter uma filosofia para me apoiar. Mas radical é uma coisa que eu não quero ser. E radical é uma coisa daqueles que querem seguir Jesus, precisam ser. O evangelho é extremamente radical. A gente vai ver mais na frente que a humanidade tem uma tendência a absorver uma perspectiva sempre polarizada. O que, que eu estou dizendo? É que quando não é uma coisa, é uma outra totalmente diferente. E a gente vai ver quando a gente começar a avaliar um pouco a igreja evangélica. Mas o evangelho caminha no equilíbrio. O evangelho é o caminhar radicalmente no equilíbrio. O segundo tipo de espiritualidade é aquela espiritualidade piedosa. São dos seguidores, os discípulos. E um dos exemplos que mais me chama a atenção é um texto que fala do chamado de Levi, também conhecido por Mateus. Jesus é um novo mestre que está surgindo, um rabino muito inexperiente, que aparece nas praias, e chama alguns pescadores que jamais seriam dignos de ser discípulos de um outro rabino. Jesus chama a ralé da ralé. Você já parou para pensar nisso? Nenhum pescador teria o privilégio de ser discípulo de um rabino. Porque para ser discípulo de um rabino, ele teria que ter um nível intelectual muito grande e ser um profundo conhecedor da Torá. Jesus quebra esses paradigmas quando chama Pedro e os demais pescadores. Homens brutos que só entendiam de mar, de peixe e rede. Mas um texto que me chama a atenção é que mais na frente Jesus está caminhando e passa na frente da porta da coletoria. Lá estava Mateus, Levi, um publicano. E a impressão que o texto me dá é que Jesus nem para para falar com ele. Não há um discurso, não há um sermão. Ele não tem os três pontos de por que me seguir. Alguma coisa desse tipo. Ele olha para Levi e diz assim: segue-me. Essa é uma proposta de espiritualidade radical. E mais radical ainda é a resposta que vem depois, porque o versículo seguinte diz: e deixando tudo, o seguiu. Sabe, para aqueles que realmente são os seguidores, não precisa de muita coisa. Ele logo saca que a ideia de Jesus é o Evangelho. E o Evangelho é algo completamente radical. Seguidores não são pessoas que caminham no meio termo. Seguidores são fundamentalistas na boa ideia da palavra. Jesus conviveu indistinta e graciosamente com estes dois tipos de espiritualidade dentro da multidão que gravitava ao seu redor. Mas agora, trazendo para a nossa realidade, como andam as nossas igrejas evangélicas? Eu acho que você não vai ler, mas eu faço questão de ler para você alguns anúncios que a gente encontrou aí nas igrejas evangélicas. Por exemplo, o pastor Lúcio, que morreu após uma facada no coração, estará contando seu testemunho e agradecendo a Deus por seu milagre. Como que ele morreu e vai contar? Uma outra coisa, profeta Luiz Cláudio, revelação de Deus, o cara é um Kodak da graça. Ex-travesti, ex-presidiário, ex-bruxo, ex-portador do vírus da SIDA, agora casado com uma mulher que não tem útero e com dois filhos. Venha receber o seu milagre. Essa é a espiritualidade que a gente encontra nas igrejas evangélicas. Uma outra coisa é o desencapetamento total. E às vezes eu tenho vontade de ir lá para ver se dá uma melhorada no negócio. Mas aí a gente vê aqui que eles fazem orações fortes contra macumba, bruxaria, feitiçaria, saravá. O resto não dá para ver, não. Acho que aqui dá. Saravá. Reza de Cipriano e por aí vai. Essa é a espiritualidade evangélica. Como eu falei, nós temos um ministério chamado Voz na Rua. E uma das ações que o nosso ministério desenvolve é um trabalho de contato e evangelismo com travestis e profissionais do sexo. Duas vezes por mês nós vamos lá para a esquina, varamos a madrugada com eles, conversando, batendo papo, conhecendo, orando, ouvindo as histórias, escutando os dramas. E a gente decidiu fazer uma breve pesquisa na última vez, na última sexta-feira que a gente foi agora. E o dado é esse. Dos 12 travestis entrevistados pelo Voz na Rua, no dia 12 de 11 de 2010, 50% já tinham sido membros atuantes de alguma igreja evangélica. A gente chegou para conversar com um dos travestis. Ele disse: oh, não, a gente está aqui em um grupo, não sei o quê. Ah, vocês são crentes? Eu sou ministro de louvor. Sério, disse, eu parei, mas eu era de uma igreja aí evangélica, eu era ministro de louvor. Disse: ah, que legal, que legal. Essa é a igreja evangélica que a gente tem hoje, que instala a neurose da sexualidade de forma tal que ela, em vez de conseguir reeducar o indivíduo, empurra ele de uma vez por todas para o lamaçal do pecado. Como andam as igrejas evangélicas no Brasil? Quem cresce, não sabe. Quem sabe, não cresce. aqueles que se dizem os detentores da verdade, os profundos conhecedores do Evangelho, da graça de Deus, estão minguando. E me desculpe você que é da igreja presbiteriana, mas os dados estatísticos mostram que se não houver uma reação significativa, daqui a alguns anos, a igreja vai estar passando por uma séria crise. Quem efervesce não é profundo. Quem é profundo não é fervoroso. Quem ministra cura divina, e se você ligar a TV você vai encontrar isso, está doente em muitas áreas. Agora, a turma que está são em muitas áreas não ministra cura divina. Quem é eficaz quase sempre é autoritário e ditador. É aquele apóstolo que está lá em cima e a palavra dele é a que define todas as coisas. Agora, quem tenta ser democrático quase sempre é muito, muito lento. Quem não tem ética sempre dispõe de recursos para a obra. Quem é honesto quase nunca tem recursos e tem dificuldade em impedir. Aquele pastorzinho lá, gente boa, gordinho, de Deus, começa uma igreja, aí a dificuldade se instala. Porque o cara é ético e ele não tem a mínima estratégia de como arrancar alguns dólares do bolso de ninguém. E ele sofre por isso. Porque carrega o nome pastor. E lá fora o nome pastor é associado a todos os pastores que são pastores de qualquer coisa, menos de ovelhas do Senhor. E o que é que isso gera como resultado? A igreja cresce em número, mas ainda é muito superficial. A igreja tem muito poder, mas está emocionalmente doente. A igreja é dinâmica na expansão, mas desordenada nas estratégias. A igreja alcança os que querem provar o poder, mas fracassa com aqueles que querem conhecer a verdade. A igreja arregimenta fundos como ninguém, mas paga um preço por não ter ética. E aí eu queria, para não ficar nas minhas palavras, ler um texto com vocês, se vocês trouxeram a Bíblia. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 7. Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candeeiros de ouro. Conheço suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não tem poder, não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem preservado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não te tens desfalecido. Agora olha para mim. Você já conheceu alguma igreja que tem todas essas características? O que ele descreve aqui é uma igreja perfeita. É uma igreja que tem uma boa doutrina, que colocou para correr aqueles que se dizem apóstolos, mas que ensinam um falso evangelho. Jesus chega a dizer para eles: eu conheço as tuas obras, o teu árduo trabalho. Eu sei da tua perseverança e a tua luta para se manter fiel. Eu sei do teu esforço, da tua doutrina, da tua fidelidade. E é interessante que quando Jesus começa aqui a tratar com a igreja de Éfeso, ele se identifica como aquele que tem nas mãos as estrelas e os sete candeeiros de ouro. São os líderes da igreja e as sete igrejas. É como se ele dissesse: olha, quem está falando aqui é o Senhor da igreja. Eu sou o Senhor da igreja. E eu conheço você, Éfeso. Eu conheço a sua igreja. Eu sei do seu labor, da sua perseverança. Mas eu queria, antes de tratar sobre a igreja de Éfeso, trazer para vocês um conteúdo histórico, bem rápido. Vocês sabiam que Paulo doutrinou a igreja por 3 anos aproximadamente? Você sabe o que ter Paulo falando para a igreja diariamente, explicando o evangelho, ruminando o evangelho, tratando do evangelho, das questões do dia a dia? Paulo foi aquele que começou essa igreja. Ele ensinou todas as coisas que uma igreja tem que aprender. 3 anos foi o tempo mais longo que Paulo ficou numa só igreja. Uma outra coisa interessante é que a igreja de Éfeso teve o pastor Timóteo. Um grande pastor. E o próprio apóstolo João. Quando João, que estava preso na ilha de Patmos, começa a escrever para a igreja, ele escreve para a primeira igreja, que é a igreja dele. Ele começa dizendo: olha, eu vou começar pela minha igreja. O recado de Jesus vem primeiro para a minha igreja. Uma outra coisa interessante é que também tiveram o grande pregador Apolo, os grandes evangelistas Priscila e Áquila, e o membro mais ilustre que uma igreja já pôde ter, Maria, a mãe de Jesus. Você já imaginou? O pastor está lá falando: porque Jesus fez isso e aquilo. Aí Maria lá no canto diz: é verdade, meu filho fez isso mesmo. Que legal. Essa é a igreja de Éfeso. Olha só os elogios que Jesus faz a essa igreja. O labor, palavra copos, significa serviço intenso, trabalho árduo. É aquele esforço até a exaustão. Essa igreja colocava a mão na massa. Eu acho que essa igreja tinha ambulatório, tinha central de computadores. Essa igreja tinha tudo. Reforço escolar, tinha perseverança. Significa permanência sob circunstância adversa. Nada desanimava essa igreja. Uma outra coisa interessante é que a conduta dessa igreja era uma conduta exemplar. A igreja de Éfeso era ortodoxa. E olha só o que o próprio Deus fala para ela: não podeis suportar os homens maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Depois Jesus ainda diz: vocês odeiam as obras dos nicolaítas, um grupozinho que semeava heresias no meio da igreja. E ele diz: eu também odeio. Vocês estão caminhando bem. Mas aí, a grande falha da igreja: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. E eu queria caminhar para o final, refletindo com vocês sobre o primeiro amor. A igreja tinha tudo o que ela podia ter. Era uma igreja perfeita. Igreja igual a Éfeso, a gente dificilmente vai encontrar. Bons líderes, boa doutrina, boa conduta, perseverança, fidelidade. Mas eles esqueceram o essencial. E a proposta de espiritualidade deles, que era tão boa, faliu. Porque quando se deixa de lado o essencial, nenhuma proposta de espiritualidade vale a pena. E o essencial é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a proposta de espiritualidade saudável que eu quero trazer para vocês. Presta atenção numa coisa agora. Você que já faz parte da nossa igreja, ou que está visitando a gente, mas que veio de uma outra igreja, você lembra aqueles primeiros dias da sua vida com Cristo? Logo depois que você se converteu e começou a ler a Bíblia, e orava, e colocava Deus em todas as coisas, e caminhava com Deus em tudo. Você sentava do lado de uma pessoa no ônibus, ela olhava para você e dizia: que horas são? Porque Jesus mudou minha vida. Jesus Cristo mudou meu viver. Você vivia naquela coisa assim, sobrenatural. Intimidade com Deus, buscava Deus o tempo todo, orava. Mas o tempo foi passando, as primeiras provas vieram. E aí você experimentou conhecer um pouco mais dos intestinos da igreja e percebeu que a instituição decepcionou você profundamente. Disse, não, a igreja não presta mais. Aí você vai, aí daqui a pouco vem Pedrinho correndo, não, mano, a gente abriu uma nova proposta de espiritualidade, está sendo uma bênção e tal, e você volta. Mas você volta naquela, tô, mas não tô. É para você que Deus diz, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Porque qualquer espiritualidade só vale a pena se for com o primeiro amor. Se for com o peito aberto, com garra. Se for caminhando no evangelho de forma radical. Eu sou um cara radical. E as leituras que eu faço geralmente são leituras radicais. Outro dia eu estava lendo um livro. E Spurgeon, grande príncipe dos pregadores, disse o seguinte: ou você é um missionário, ou você é um impostor, porque não existe discípulos que não falam de Jesus. E eu não estou falando que você tem que ir para uma praça, mas a sua vida tem que transparecer a graça. Esse é o momento para você refletir sobre qual é a espiritualidade que você tem vivido. Porque é possível que você seja igual à igreja de Éfeso, que tenha boas obras, que tenha boa doutrina, que você tenha a sistemática de Berkhof na cabeça, mas que o seu coração não arde por amor a Cristo. Que a cruz de fato não é o centro da sua existência. A última vez que eu preguei essa mensagem foi em Porto Alegre, para vários pastores, inclusive todos os capelães dos seminários presbiterianos. Eu quase fui excomungado lá. Mas depois, sabe, eles me abraçavam e diziam a verdade. Porque até a gente, pastor, se vicia. Vai para o púlpito porque é o cara que tem que ir. Mas a mensagem muitas vezes não veio para nós. E a gente não vive aquilo que a gente prega muitas vezes. E você, embora seja usado por Deus para falar para alguém, muitas vezes está vazio. E eu queria que você pensasse hoje como é que anda a sua caminhada cristã. Porque é possível que a proposta de espiritualidade que você tenha vivido seja apenas um ativismo religioso. É possível que você venha para a igreja todos os domingos porque assim você o aprendeu. É possível que você se envolva e até crie as obras sociais, mas que de fato isso não seja fruto do seu primeiro amor. E aí para Deus isso de nada vale. Porque Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. Como anda a sua caminhada com Deus? E deixe-me dizer uma coisa, se você não tem Deus, meu amigo, você não tem nada. Eu sei que você tem um vazio na alma do tamanho de Deus. Eu sei que você faz o que faz, mas quando você põe a cabeça no travesseiro, você sabe que está faltando alguma coisa. E é Jesus. Eu vim aqui hoje na tentativa de fazer a gente refletir sobre que tipo de espiritualidade a gente tem vivido. O texto que a gente leu agora traz algumas conclusões. Uma espiritualidade saudável não está fundamentada nas suas origens históricas ou em seu álbum envelhecido de realizações em favor do reino. Para Deus, só interessa o estado do seu coração. Eu encontro muitas vezes em vários lugares aquelas pessoas que chegaram assim, dizendo, ah, eu fundei aquela igreja. Ah, mas eu tenho um trabalho social há não sei quantos anos. Ah, você sabe, eu fiz aquilo outro. Olha só, esse álbum aqui foi das minhas realizações cristãs nesse mundo. E a vontade que eu tenho de perguntar, como é que está agora o teu coração, meu filho? Porque Se o teu coração não está com Deus em paz, se você não tem caminhado de fato no Evangelho, de nada vale o que você já fez no passado. Porque passado ninguém teve igual como a igreja de Éfeso. Mas Jesus olha para ela e diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, a nossa espiritualidade saudável não depende das nossas realizações no passado, depende do estado do nosso coração agora. É por isso que eu ouso dizer que Jesus está perguntando para você: como anda o seu coração? Como tem sido cada dia da sua vida? Eu não quero saber como é que você está aqui agora, no culto. Eu quero saber como é essa segunda, sua quarta, sua sexta. Como anda o teu coração? Porque Deus não está procurando saber o que você já fez. Para Deus é agora. Uma segunda coisa é que o conhecimento acumulativo, quem sabe para nós a doutrina, não nos garante uma espiritualidade saudável. Porque Éfeso tinha, quem sabe, um dos privilégios que pouca ou nenhuma igreja teve. Porque ele tinha a carta de Éfeso, como o pastor João, o apóstolo João já tinha sido de lá, ele tinha as cartas de João, todas elas falando sobre o amor e o amor e o amor. Sem falar de que Timóteo, tenho certeza, que tinha as suas cartas também. Ou seja, todos os escritos de Paulo para Timóteo estavam lá presente e a igreja de Éfeso podia desfrutar disso. A igreja de Éfeso tinha uma doutrina que poucas igrejas tiveram. Mas isso não garante uma espiritualidade saudável. É por isso que os nossos seminários, muitas vezes, são os cemitérios da fé. É por isso que, muitas vezes, caímos na ilusão de tentar colocar Deus numa caixinha de sapato com as nossas teorias e sistematizações. Para Deus de nada vale. Em último lugar, é possível que você tenha uma conduta ética. É possível que o seu comportamento seja comportamento exemplar. Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, eu não vou para festa, eu nem sou feliz. Mas isso também não garante espiritualidade saudável. Isso não é o principal indicativo da espiritualidade. Eu queria que nesse momento você esquecesse a pessoa que está do seu lado e fechasse os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos por um instante e pense na sua vida. Pense na sua caminhada, como tem sido. Não importa de que igreja você foi ou é, ou quantas vezes você já leu a Bíblia, ou o que você já desenvolveu, ou o que você já sabe, o importa é o que você tem sido hoje diante de Deus. É o agora que importa. Espiritualidade saudável é aquela onde os discípulos não negligenciam o principal, sua relação com Deus. Caio Fábio certa vez disse que a igreja, na tentativa de ganhar o mundo todo, perdeu a sua alma. E que nós, como igreja, possamos restaurar o nosso primeiro amor. As nossas experiências com Deus. E você que chegou aqui e não tem caminhado com Deus, eu quero te convidar para algo novo, maravilhoso. Seguir Jesus é o projeto mais fascinante de vida. Você pode ser o cara mais rico de todos, mas se você morrer hoje, para onde você vai? Há um texto da Bíblia que diz: essa noite te pedirão a tua alma, e o que você vai fazer com tudo que você tem? De nada vale. Seguir Jesus é o projeto mais fascinante de vida, e faça dele o seu projeto também, porque essa é a espiritualidade saudável que Jesus tem para nós. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por esse momento, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós cremos tua palavra para a igreja de Éfeso é também uma palavra para nós como igrejas. Deus, não nos permita cair no ativismo religioso. Não nos permita, Senhor, ser o detentor das doutrinas, da teologia, e se afastando dos teus caminhos. Não nos permita, Senhor, perder a simplicidade do Evangelho. Não nos permita barganhar a profundidade, Senhor, da tua mensagem. Que sejamos missionários apaixonados por ti, Jesus. Que o nosso coração pule e pulse de amor por ti e pelos pecadores e pelo nosso próximo. Que hoje, Senhor, a nossa reflexão produza conversão. Conversão não é um fato isolado que acontece uma vez na vida. Conversão é algo que na vida do discípulo acontece todo dia e acontecerá até o último dia das nossas vidas. E que hoje nós possamos nos converter a essa mensagem de que é possível nós sermos uma igreja que tem uma boa doutrina, que tem boas obras, que tem boa conduta, está longe do primeiro amor. Que nós possamos voltar para a simplicidade e para a profundidade da tua mensagem. Que nós possamos pregar o teu evangelho como se fosse o último dia da humanidade. Que nós possamos, Senhor, ler a tua palavra, não apenas como mais um livro, mas como tua palavra para os nossos corações. Fala conosco, Senhor, e que nessa noite nós sejamos desafiados e encorajados a viver uma espiritualidade saudável. Não essa espiritualidade neurótica da igreja evangélica de hoje, que tem 1 quilômetro de extensão e 1 centímetro de profundidade. Mas que sejamos discípulos, não consumidores, não simpatizantes, mas discípulos. Que nós possamos fazer como fez Levi, deixar tudo e te seguir, Jesus. Porque de nada vale a nossa vida se a nossa vida não for em ti. Tua palavra nos diz, Senhor, que se perseverarmos até o fim, comeremos o fruto da árvore da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém.